foi um esforço, eu diria, sobre-humano. Do meu ponto de vista, e se me permitem aqui falar bem ou mal, é o que eu deixo na administração pública, foram estes 2 anos de trabalho. De facto, foi, está a ser e será ainda durante 1 mês ou 2, o trabalho da minha vida. Mas trabalhar para os outros, por isso é que eu sou funcionário público, é para trabalhar para os outros. Por isso é que, de facto, há muitos anos atrás, já há muitos, abracei a causa pública indo para a administração pública. Aquilo que cada um de vós, destas 6 casas que hoje vamos aqui entregar, das outras 4 que já tivemos a oportunidade de entregar, e das 6 que nos faltam entregar aqui no município de Tábua, estamos a falar não de 16 casas em Tábua, estamos a falar de 820 casas em 30 municípios afetados. Aquilo que nós conseguimos foi dar-vos um novo lar, uma nova habitação. Obviamente, nem nós nem ninguém vos poderá dar as memórias que se esfumaram nesses dias. Foi com grande sentido de abnegação mesmo que na CCDR olhámos para este problema e decidimos atacar este problema com as câmaras municipais.